Deus é mais, sangue bom, parte 2 é nós que tá. Mano, o Igor na cena, pra te conscientizar. Movimento hip hop, eis aqui um a mais. Sempre na correria, firmão, correndo atrás, rimando a realidade. Hoje em dia brutal, olha o maluco roubando as roupas que estão no varal. A mãe chorando pela morte de seu filho. Cheirou, vai ter que pagar, assim que é o destino de quem está no mundo da droga ou entrou no crime. Deus não quer ver ninguém jogando nesse time. Mundo das drogas não é moda, a cena é cruel. Sua vida vale pouco, apenas um papel. Se você ficar devendo, vai subir pro céu. Ou talvez descer pro inferno, seu destino eu não sei. Só quem sabe é ele, o nosso Criador, Deus. Meu Senhor, nosso Rei, Deus é mais, sangue bom. Pode acreditar, parte 2 na levada, pra te conscientizar. Deus, Ele é o melhor caminho. Não fique você entre a rosa e o espinho. Deus é mais, sangue bom. Pode acreditar, parte 2 na levada, pra te conscientizar. Deus, Ele é o melhor caminho. Não fique você entre a rosa e o espinho. Deus, uma fonte de inspiração, quem nele acredita terá salvação. Eu vou rimando a paz, Deus é mais, né, quebrada, positivo e operante, hip hop na levada. Sai voado, sai da frente atrasalado, sente o grave nos falante, escuta aí o meu recado. Esse som é pra você ouvir e pensar, não é pra você ouvir e rebolar. A consciência é o que importa, fazer revolução. Que o amor esteja sempre dentro do seu coração. Com humildade eu vou mandando a minha rima. Que Deus esteja sempre com vocês, por toda a vida no comando está Ele. Deus meu aliado, iluminando a minha mente, está sempre do meu lado. Muito respeito aos irmãos do movimento de rap, hip hop, todo dia me alimento. Deus é mais, sangue bom, pode acreditar, parte 2 na levada, pra te conscientizar. Deus, Ele é o melhor caminho, não fique você entre a rosa e o espinho. Deus é mais, sangue bom, pode acreditar, parte 2 na levada, pra te conscientizar. Deus, Ele é o melhor caminho, não fique você entre a rosa e o espinho. No relato dos fatos tristes, deprimentes, pessoas que morrem de fome, pessoas que morrem doentes. O que será que vai acontecer daqui pra frente? A humanidade se acabando no mundo das drogas, destruindo as famílias, jogando a própria vida fora. Aí, irmão, preste atenção, escuta o meu recado. O mal do mundo com certeza é o pecado. O relógio de Deus tá em contagem regressiva. Chegou a hora de mudar a sua vida. Deus está em todo lugar e em todo momento, abençoando nossas vidas e os nossos pensamentos. Deus é mais, nosso Rei, Criador do Universo. O pecado não existe pra quem faz o que é correto. Todo mundo já errou, já pecou, isso eu sei. Mas é preciso mudar, sangue bom, pra poder estar ao lado do Rei. Deus é mais, sangue bom, pode acreditar, parte 2 na levada, pra te conscientizar. Deus, Ele é o melhor caminho, não fique você entre a rosa e o espinho. Deus é mais, sangue bom, pode acreditar, parte 2 na levada, pra te conscientizar. Deus, Ele é o melhor caminho, não fique você entre a rosa e o espinho. Não pense você que está no mundo das drogas, que está no mundo do crime e tá aí escutando essa música. Não pense você que eu estou te criticando, certo? Você sabe muito bem onde isso vai dar. É cadeia ou cemitério. Eu não quero isso pra você, tá ligado? Tem uma frase de Martin Luther King que diz o seguinte: para criar inimigos, não é necessário declarar guerra. Basta dizer o que pensa. E é assim que eu sou, certo? A paz não é uma bandeira branca, mas sim uma alma limpa. Mano Igor, representando o rap nacional. Deus é mais, sangue bom.